Salvador, Papa Tango uniforme. Eu sei, Papa Tango uniforme. Senhor, é, corte 1-2. 7, Papa Tango uniforme, frequência livre, bom dia. Bom dia, obrigado. Salvador, bom dia. É o Jet 5898 340, tem que estar Fox Trot pra confirma. É o Jet 5898, Fox Trot, correto, ajuste no 0 no 4, ponto pra cópia. Ponto pra cópia, 5898. Pesado, Salvador, confins via UPZULU 1 no meio, nível de voo 340. Saída Dael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Interceptor ouvia. Decola da pista 1 no 0, com primeira curva direita. O transponder é 5433 e o controle Salvador 1 no 20, decimal 8. Autorizado, confins no 340 pela UPZULU 1 no meio. Saída Dael, Leda, Bridge, decola 10, curva direita. 5433 ao transponder e o controle 1208. Web 5898. Correction pronto, WebJet 5898. Chama na foto 06, Web 5898. WebJet 5898 no 6 para prospeccionamento. Autorizado, sim, para táxi, WebJet 5898. Autorizado, sim, para táxi, WebJet 5898. 198, tá falando que o táxi está com operador de 50, 2 horas e 58, operando Galeão. Autorizado táxi via Pátio Índia até o ponto de pista 0, quando lá reporte pronto, ajustando 1014, objeto 5898. Pátio Índia, ponto de espera chama pronto, ajustado 1014, objeto 5898. Correio L5898, pronto no ponto de guerra. WL5898, autorizado, aliás, decolar pista 1-0, vento 3-1-0 graus com 2 nós. WL5898. Ali decola pista 1-0, 5898. Jet 5898, decolar 209, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Departure 340, 58.